De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionando-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Antena Web leva até ti, todos os domingos, um motivo de peso para ficares connosco. Música de Peso, um programa de António Silva que abrange os principais estilos da música rock. Música de Peso, todos os domingos, às 22 horas, na Antena Web. És daquelas pessoas que têm um fraquinho pelos sucessos da atualidade? Que têm uma adoração especial pelas novidades quentinhas a sair do forno? Então, aqui está para ti, Ten Music Web, o teu espaço na Rádio Ten Web, dedicado aos sucessos do momento, às novidades, 10 músicas por dia, de segunda a sexta-feira, Ten Music Web, com Joana Santos, entre as 5 e as 6 da tarde, lá está, na tua Ten Web. E começa agora, Latinoamérica, 2 horas com a melhor música latina na Antena Web. Latinoamérica, com a apresentação de Joana Santos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Latinoamérica. Cá estou eu, Joana Santos, para lhe fazer companhia e, claro está, a trazer-lhe boas músicas e muito calor dos outros países, dos países mais quentes, como Cuba, Venezuela, Colômbia e afins. Muitos, muitos países que, sem dúvida, trazem a sua música até aqui ao Latinoamérica, para você gostar desse lado, estar bem quentinho e, claro, dançar. Pois a nossa pista está aberta, sinta-se à vontade, já sabe que os conselhos são a roupa bem confortável e a bebida fresquinha, embora agora estamos com umas temperaturas muito baixinhas e então até nem convém a bebida muito fresca porque depois pode fazer mal à garganta, mas de qualquer maneira o que eu recomendo é que se divirta, que dance e que aproveite este calor trazido dos países mais quentes do globo terrestre, que é a Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e vamos dar início à nossa seleção musical de hoje. Tiburón, uma grande música. Logo depois, Azul. E terminamos com uma grande música, Summer Love. São estas as 3 grandes músicas que abrem assim, de forma bem mexida, o nosso Latinoamérica de hoje. Sabías que es proyecto 1 de la ahí está.

Latinoamérica. Logo depois da outra e La Vispa, são as três grandes músicas, três grandes merengues que vão ficar por aqui no nosso Latinoamérica, pois é, trazer muito, muito, muito calor. Já está cansado? Não pode, tem que continuar a dançar, aproveitar e, claro, deixar-se levar pelo calor que sem dúvida estas músicas emanam. Eu, pelo menos eu vejo assim, eu acho que o calor emanado por estas músicas trazido é algo inexplicável, é indescritível, não acha? Pelo menos a mim é a sensação que eu tenho e acredito que fazer este programa, eu também queria estar a dançar como você pode fazê-lo, mas eu não posso, eu estou aqui por trás do microfone, tenho que estar sossegadinha, apesar de me apetecer dançar enquanto as músicas rodam, mas não pode ser, não pode ser, temos que logo dançar em casa, quando ouvir o programa. Pois é, vamos então a mais três músicas na sua Rádio Antena Web aqui no seu Latino América. Sim, que tú eres para mí solo una cura. Eso es mentira, mi negra chula. Yo no te niego, no he sido un santo, un mujeriego, un tiguerazo, un chico malo, un descarriado. Pero esas cosas son del pasado. A tu lado yo he cambiado, me he enamorado, tú me has embrujado. Mi corazón, mami, te he entregado. ¿Cuál es tu show? Si yo te amo. Yo no quiero ser la otra. Yo no quiero ser la tonta. Yo no quiero ser la que tú llamas cuando necesitas. Yo no quiero ser la otra. Yo no quiero ser la tonta. Yo no quiero ser la que tú llamas cuando necesitas. Ninguna otra, ninguna tonta. Tú sabes que tú eres la monstrua, la que sofoca a todas las otras. La que yo quiero como esposa. Mi vida loca, mi cocha, pichocha. Mi cosita rica que me aboba. La más buenona, la que me importa. Vacílate el mundito ahora. Ay, ja. Ilegales. La república metiendo mano. No le he podido olvidar. amor por ti. Era inocente como un niño acabado de nacer, pero mientras más amor te daba, tú indiferente me dabas la espalda, inventaba caricias nuevas. Pero eres una avispa disfrazada de abeja, y tú que no tienes corazón. Y yo te amaba, te di mi alma, toda mi vida como agua del mar que no tiene medida. Pero no le deseo mal, aunque sé que ella es mala, todavía no le he podido olvidar. La historia Entre Tus Dedos é a música que vem já de seguida. Logo depois ficamos com Se Me Acaba El Amor e terminamos com Boneca Linda. São estas as três músicas que vão pô-lo a dançar aqui no Latinoamérica. Aproveite, porque o tempo vai passando. Ele não perdoa. Não é só na idade, é também nos nossos programas. O tempo passa, passa, passa, corre, corre, corre. E nós quando olhamos... Ai, perdi qualquer coisa. Pois é, então não perca nada, fique por aí. E dance, aproveite, deixe-se levar pela boa disposição, pelo calor destes países quentes, Cuba, Caraíbas, todos os países onde o calor é mais do que agora em Portugal, porque isto agora está um frio que não se aguenta. Pois é, temperaturas muito baixinhas e que sem dúvida levam a querer uma pessoa estar assim no quentinho, ou na cama, ou no sofá com a mantinha, mas nada disso, nada disso. Agora é hora de dançar e aproveitar. E estas músicas com certeza vão transmitir-lhe muito calor. Mais música na Antena Web. Matarlo, dejarme vivo. ¿Qué piensas hacer conmigo? Matarlo, dejarme vivo. mantenerme vivo. Muñeca linda, bonita, ojitos devoradores. Si le haces daño a mi vida, mujer, que Dios te perdone. Muñeca linda, bonita, ojitos devoradores. Si le haces daño a mi vida, mujer, que Dios te perdone. Que Dios te perdone, si le haces daño a mi vida. Si le haces daño a mi vida, que Dios te perdone. Que Dios te perdone. Músicas, não vales nada, uma grande música, sim senhor, não vales nada, não diga isso, volta, a gente vale alguma coisa, e logo depois por Retenerte, é uma grande música também, dois merengues que se seguem, para si que está aí desse lado, claro está, aproveitar a companhia da Antena Web, logo depois eu voltarei, mas dança estas músicas, porque a nossa primeira hora aproxima-se do fim. É rápido, pois é, o tempo passa no instante. Mas sem pensar agora em finalmente e finais e pontos finais e coisas dessas, vamos mas é à música, porque é para isso que nós cá estamos. Perdida, tú no tienes alma en mi corazón. Por quererte mucho, maté mi vida y ahora me pagaste con tu traición. Seres como tú no valen la pena, mujeres como tú no tienen valor. Porque cuando uno menos lo espera, vienen por la espalda con su traición. Y ahora vienes arrepentida y triste, diciéndole a la gente que no te amé. Ese es tu destino, tú lo quisiste. Nada de ti saber, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, un mambo para ¿verdad que sí, Flaco? Tú no vales nada, tú no tienes alma, mi corazón. Tú no vales nada, tú no tienes alma, mi corazón. Yo te di todo. Hacerte vida mía, porque esta soledad tiene... solo me conformo con llorar. Chegamos ao fim da nossa primeira hora de emissão, pois é, passou no instante, mas logo depois do intervalo e duas músicas que vão ficar agora a tocar para si, eu estou de volta com mais música, pois é, mais bachatas para dançar. Vamos ficar com El Papa de los Merengueros, logo depois, Não Puedo Olvidarla. São duas músicas para dançar, curtir, aproveitar este calor que o Latinoamérica lhe traz no final de tarde de domingo do nosso Latinoamérica. Pois é, estamos no final de tarde, isto já é noite, isto já é noite cerrada, bem, bem cerrada, bem escura, mas, e com temperaturas muito baixas, mas, de qualquer maneira, o calor que aqui nós temos ultrapassa isto tudo, não é? Acha? Então, vamos à música e daqui a alguns instantes estou de volta. Yo voy a decir lo que tengo que decir. Que soy el papá de los merengueros. Y no se me pongan guapos, que a todos los quiero. Yo soy el papá, sí, de los merengueros. Y no se me pongan guapos, que a todos los quiero. Le canto con sentimiento, alegría y devoción. A los de ayer y de hoy los llevo en mi corazón. Yo soy el papá de los merengueros. Y no se me pongan guapos, que a todos los quiero. Cantando nací con swing, merengue hasta la tambora. Quiero mucho a los de ayer y respeto a los de ahora. Soy el papá de los merengueros. Y no se me pongan guapos, que a todos los quiero. Repito otra vez que soy el papá de los merengueros. Y no se me pongan guapos, que a todos los quiero. Yo soy el papá de los merengueros. Y no se me pongan guapos, que a todos los quiero. Si los tocan por allá o los cantan por aquí, y es con tambores merengue, y esto me hace feliz. Yo soy ay, el papá de los merengueros. A Fernando, yo lo quiero. Al Corito, yo lo quiero. El Biscrepo, yo lo quiero. Y a Quinito, yo lo quiero. Quiero a Sergio, yo lo quiero. Y a Vinicio, yo lo quiero. Juan y Manuel, yo lo quiero. Y al Cieguito, yo lo quiero. Papá de los merengueros, el papá de los merengueros, papá de los merengueros, soy el pai de los merengueros, digo yo. No puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré. No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré. Dice así. Nunca encontraré en mi vida otra mujer que me diera su cariño y su amor. Y me hizo comprender que se podía querer y creer completamente en su amor. Ay, pero yo le fallé y causé una herida en su corazón. Ella de mí se marchó, ay, cómo sufro yo. Pero yo le fallé y causé una herida en su corazón. Ella de mí se marchó, ay, cómo sufro yo. Dice. Me hace falta su cariño, sin su amor me moriré. No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré. Ay, pero yo le fallé y ahora sé lo que es sufrir por amor, así como a nadie la ve. No puedo olvidar su amor. Pero yo le fallé y ahora sé lo

poesías de aventura. Corazoncito es mío, mío, hey. ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh. Pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para curvar de coral en tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh. Saciar esta locura mojado en ti. Un pez, una noche na nossa segunda hora do programa Latinoamérica. Ficámos a ouvir Burburras de Amor, logo depois Mi Coraçãocito dos Aventura. Foram as duas músicas que abriram assim na nossa segunda hora. Agora ficamos com All Deep Is Your Love. Pois é, uma versão bachata bem gira. Logo depois ficamos com Ai Amor e terminamos com Los Ojos Cerrados. Não, não terminamos com os olhos fechados, coisa em cima nenhuma. Nós estamos aqui de bem, olhos bem abertos. E, claro, uma vontade enorme de nos divertirmos. Então, vamos à música e daqui a pouco já estou de volta para lhe trazer mais três musiquinhas. O que é que acha? Não está permitido ficar cansado. Nada disso. Está permitido ficar bem disposto. Isso, e sim, é a Via Verde, aqui no nosso Latinoamérica. Wander far from me. I wanna feel you in my arms again. llevo por dentro. Es tan sencillo amarte a ti. Es que estás hecha para mí. A tu lado ya no siento miedo. No me falta calor y tus besos siempre están listos para mí. Es que también yo descubrí un paraíso de ternura, de pasión, de mil locuras. Sin temor, sin censura, estamos los dos aquí. Con los ojos cerrados, amándonos, volando en un beso, viviendo de este amor que es tan puro y real. Este amor que se puede tocar. Separar, a jurar que lo nuestro es eterno amor. Logo depois, Assim Foi, uma grande música. E terminamos esta com esta seleção com Ráfia Matias, com Déjala. São as três músicas, três bachatas, que nos fazem companhia nos próximos minutos aqui no Latino América. Pois é, mais três musiquinhas para dançar. Então, o que é que está à espera? Levante-se do sofá, vamos embora, vamos dançar. Vamos aproveitar o calor. Llegué otra vez. Y no lo quisiste, ¿ahora qué puedo hacer? Si ya no sé si todavía yo te amaré. Te di mi amor en aquellos tiempos que me moría por ti. Ahora no puedo, voy a pensarlo otra vez. Porque ese amor que yo por ti sentía era un amor como Madre María. No lo quisiste ni hablaste mentira. Ahora no sé si por ti. Te di mi amor cuando yo quería que fuera mi mujer. Y tú de mí hiciste saber. Sentí vergüenza y yo comprendí que era imposible seguir. Por eso ahora ya no sé qué haría por ti. Perdóname, tú tuviste la culpa. Aunque no niego que tú a mí me gustas, pero no es fácil volver a quererte si de tu amor queda poco en mi mente. Ay, ay. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo y adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, le he dicho que no. Yo le he dicho que no. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas ni me hagas más daño. Bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorado. Pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste. Y sin más nada, ¿por qué? No sé. Así fue, te brindé la mejor de la suerte. Me propuse no hablarte ni verte. Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada. Ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino, de un buen amor. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Ya no te aferres a un imposible. Ya no te América. Una bachata de etiqueta. Cuenta que se fue. Te amo con tantos sueños de amor. Amigo, no pienses que tu vida se termina por alguien que no le dio valor a tu cariño. Comprendo que es dura la traición que ahora te brinda. Recuerda que yo una vez también sufrí lo mismo y déjala que se marche tranquila. Sendero a tu vida, no llores, que no vale la pena. gracias al cielo y déjala que se vaya tranquila una vez. Que ya no es alma buena y búscale otro sendero a tu vida. No llores, que no vale la pena. Amigo, esa mujer no te conviene. Cuentan que al pasar lo vieron que iba llorando, como adorando los sueños, como olvidando un querer. Yo que lo encontré con esa rosa en las manos, se había marchitado, iba llorando también. Amigo, yo sé de una mujer que si te quiere, o en cambio la has visto solamente como amiga. Olvida a esa que te engañó cobardemente y levanta la frente que tu vida no termina y déjala que se marche tranquila. Tú no ves que ella buena y búscale otro sendero a tu vida. No llores, que no vale la pena. Amigo, yo también sufrí cuando me hirieron. Yo también lloré por unos sueños que guardé en el alma y que nunca se dieron. Y mira que ahora soy feliz, sonrió de nuevo y encontré por fin un amor bueno, una mujer que me ama. Le doy gracias al cielo y déjala que se marche tranquila. Tú no ves que ya no es de alma buena y búscale otro sendero a tu vida. No llores, que no vale la pena. Ay. Na nossa seleção musical e ficamos agora com De Prontos de Amor Me Namoré, uma grande música. Logo depois, Una Noche de Amor. E terminamos com Amor de Loucos. Tanto amor, tanto amor, tanto amor. Ai meu Deus, isto aqui é quase um quebra-corações. O que é que acha? Não é quebra-cabeças, nada, é quebra-corações. Tanto amor, tanto amor, tanto amor. Então, vamos lá ao amor que estas músicas têm para nós. De pronto no me hablas como lo hacías ayer, tan firme, tan comprensiva, rebosada de placer. De pronto he sentido que ha cambiado totalmente, no me mira igual que antes, te siento tan diferente, mi amor. De ti, mi amor, me ilusioné. Thank you. que le gusta a los hijos míos. Que Dios me lo bendiga. Víctor Mejía, dice Humberto Raposo que Naina, que lo que vale es la persona. Con la esperanza de verte otra vez. Mais uma que toca já a seguir. Latinoamérica. Terminamos com Amor Desperdiciado, logo depois El Buey e terminamos então, ponto final mesmo, com Morena. Pois é, são as três músicas que ficam para o fim da nossa emissão. Mas se durante a semana quer ouvir música latina, porque nós vamos embora agora, eu avisei que o tempo passava num instante, diga lá que eu não avisei. Eu avisei. Mas durante a semana, como eu ia dizendo, quer ouvir música latina, pode fazê-lo na nossa Tardes Latinas. É só aceder a canal 2.radioantenaweb.info e lá, todos os dias, às 15h30, 3h30, tem 30 minutos de música latina. Pois é, música que, sem dúvida, se gosta, se é amante, ou melhor, fã, amante ou fã deste estilo musical, Pode sempre ouvi-lo, não é? Então, já sabe, canal2.radioantenaweb.info, às 15h30, tem sempre o programa Tardes Latinas, que, sem dúvida, dá um reforço de música latina à nossa rádio. Pois é. Assim terminamos então a nossa Latina América, já sabe, para a semana voltamos. Esta foi a emissão que retomou as minhas emissões, porque por problemas informáticos estive fora do ar e foram problemas bem graves que me impossibilitaram de aqui estar. Problemas que, sem dúvida, complicaram muito a minha estada aqui na Rádio Antena Web. É realmente pena que os incidentes aconteçam desta maneira, sem nós percebermos porquê. Acredito que falar disto às vezes é necessário, mas ou não, mas é importante entender que para quem não percebe quase nada de informática, ainda há coisa, se admite, cometer um erro ou outro. Agora já convivo há muitos anos com a informática e nunca pensei acontecer o que me aconteceu. De facto, foram problemas que me tiraram do ar. Se fosse uma coisa simples, mas não, foi mesmo o computador que avariou. O computador onde são produzidos os programas que têm a minha locução. É realmente uma situação complicada, situação essa que já está ultrapassada, mas pronto, estou a retomar as emissões e já sabe, esta foi a retoma do Latinoamérica. Para a semana estou de volta entre as 19 e as 21 horas e conto consigo aqui na Rádio Antena Web para juntos aproveitarmos muito mais músicas. E vou então trazer-lhe para a semana umas novidades muito giras. Fique por aí, fique bem, aproveite toda a nossa programação e já sabe, no próximo domingo estou aqui consigo na sua rádio. Fique bem e até para a semana. Que te amé, tanto que te dije a ti jamás te ha importado. Me dejas aquí, no sé a dónde fuiste ni por quién me has cambiado. Qué dura es la vida viviéndola sin ti. Dime cuando yo te fallé, dime por qué me has fallado tú. Tanto amor desperdiciado, tantos besos que me diste y no los sentías de verdad. Me has dejado el corazón y ya no me sirve para nada, casi no puedo. El amor, yo no merecía tanto daño. Eso no se le hace a quien te ama. Lo vas a pagar, tú lo vas a pagar. Tanto amor desperdiciado, tantos besos que me diste y no lo sentías de verdad. Y ya no me sentías de verdad. Tú lo vas a pagar cuando te enamores como yo y te haga llorar. Cuando entregues el corazón y no te sepan amar, tú lo vas a pagar. ¡Hey! ¡Volvió el vaquero! ¡Y siguen los... No quieres nada conmigo. Perdóname, vecino, yo no te quise ofender. Era que yo no sabía que usted era un tremendo buey. Delante del ahorcado no se puede hablar de lazo, pues piensa que es para él y puede pasar un fracaso. Un hombre que iba pasando escuchó que hicieron mu, pensó que había sido a él y quiso hacer un rebú. Y Frank es un buey, Comín es un buey, Fernández es un buey, Romero es un buey, es un buey, Lionel es un buey. ¡Ay! Volvió el vaquero. Eres eres lo único para mí. Parece mentira, solo pienso en ti. Yo no puedo seguir así. Fuimos creados para querernos, amarnos y de la vida no quejarnos. Te lo ruego, sal de mi mente. Imposible siempre está presente. Morena, si me quieres.